tempo foi, quanto ainda vai passar. Inúmeros caminhos e a indecisão de qual trilhar. Era bem fácil se apenas aquela criança, cheia de cicatrizes e a esperança que eu carregava comigo no meu olhar. Um sorriso no rosto e o dom de poder sonhar. Aprendi a diferenciar o preço e o valor. O preço vem do team, valor vem do amor. E a apreciar as coisas simples desde pequenino. Eu cultivo os valores daquele mesmo menino que um dia corria atrás de um pipa ou algo mais. Sorrindo de alegria, sonhando com sua paz. Vivia nos hospitais, sempre em observação, tomando ponto, soro e injeção. Moleque bagunceiro, sempre estava em confusão, sem medo da consequência do perigo, sem noção. Causava, pintava o set no Réveillon. Cusqueiro busca pé, treme terra e abatom. Pegava meu skate e saía pra evoluir, sem rota ou destino definido pra seguir. Lembrei da Silver Tape no pote todo rasgado, mas a felicidade estava no sorriso estampado. Destaco os aliados pra poder fortalecer a ideia de que a amizade sempre vai prevalecer. Contava os segundos, não via a hora de crescer, pra poder trampar, poder fazer rolê, comprar um boot novo, uma camisa nova, ter uma condição de fazer um peão construta da escola. Era bem louco aquele tempo, era da hora jogar uma bola, depois jogar a conversa fora. Enfim, cresci e vi que a vida não é um mar de rosas, é uma rodovia cheia de curvas perigosas. Mundo louco, essa é a minha história, firme eu sigo. Atento na trajetória, escolhi o meu caminho e segui meu coração. Escrevi o meu destino assim como uma canção. Mundo louco, essa é a minha história, firme eu sigo. Atento na trajetória, escolhi o meu caminho e segui meu coração. Escrevi o meu destino assim como uma canção. Eu pensava no meu futuro e como ia ser. Quem está comigo, quem eu ia perder. Infelizmente meu anjo da guarda foi pro céu, mas ainda estou aqui, vou cumprir o meu papel. Mantendo a cabeça erguida, essa é minha saída, sem me perder nos labirintos de escolha da vida. Já vi alguns caírem ao serem testados, hipnotizado nas vaidades dos valores contrários, entrando em contradição com sua própria essência, pegando uma trilha com destino à decadência. Passagem só de ida pro futuro sem clemência. Passaporte carimbados, levados pela influência. Cabeça dura eu demorei pra entender. O tempo passou, então eu pude aprender que nem tudo é da forma que a gente quer ver. Nem tudo acontece do jeito que a gente prevê. Não tem como saber, mas temos que viver. Mas sem se esquecer, errar para crescer. Tentar falhar, cair e se erguer. E transformar as perdas em motivos pra vencer. E as pegadas no chão já ficaram pra trás. O tempo que passou não volta nunca mais. Eu aprendi a dar valor pro cheiro da flor, porque o espinho nos machuca. Só quem sabe já sentiu a dor. Deixei tudo pra trás, as cicatrizes e as feridas, mas continuo apreciando as coisas simples dessa vida. Um abraço, um conselho, um aperto de mão, um sorriso sincero de um amigo é tão bom. Barato, eu observo o tempo passar. Muita coisa se perdeu, mas ainda há o que conquistar. Lembrei de um tempo distante, épocas passadas, do sorriso da criança e da tristeza de uma lágrima. Eu continuo aqui, a lágrima pode cair. Tive motivos pra chorar, hoje eu tenho pra sorrir. Mundo louco, essa é a minha história, firme eu sigo. Atento na trajetória, escolhi o meu caminho e segui meu coração. Escrevi o meu destino assim como uma canção. Mundo louco, essa é a minha história, firme eu sigo. Atento na trajetória, escolhi o meu caminho e segui meu coração. Escrevi o meu destino assim como uma canção.